toca as clássicos também, Marcelo? Eu toco, por exemplo, de clássicos, eu toco o voo do Beija-Flor. Eu sei. Ele toca, eu pedi a partitura. Mas não desse violão aqui. O voo do Besouro, não. Voo do Besouro eu toco. Toca também? Toco também. La Catedral. Catedral. O Réveillé de Schumann. Não. Do Chopin, toca alguma coisa? Tristesse? Não, eu tenho lá Tristesse. Não é de preguiça ainda, que não me deu tempo de decorar. Chopin eu gosto. Agora, eu toco também uma música de Isaac Albéniz. Essa música é de muita fama, ela foi gravada pelo Segovia. Até o arranjo dele mesmo, ele escreveu, eu estudei. Qual é? O Babá também toca. Astúrias. Astúrias. É uma música, mas nesse violão... Não, é o violão que não está... percussão muito difícil, né, mano? É difícil. Mas pra aprender uma peça como essa assim, tem que treinar dias seguidos, hein? O músico é. Bom, o trabalho é decorar, né? Depois de decorar, a gente tem que praticar até deixar. É realmente é apropriado para nai. Para nai, né? Toda essa música aqui. Até certas notas no ar suicida. Não, não, não sai. Não sai, não sai, né? Muito bem, não. Essa vida principal sai de uma música que, né? Porque eu tenho muita gravação aí, inclusive de violão, mas tem.